calabouço, Flamengo, Botafogo, Urca, praia vermelha. Praia vermelha, do Leme ao Pontal. Flamengo, Botafogo, Urca, Praia Vermelha, Praia Vermelha. Figaro geral, geral. Flamengo, Botafogo, Urca, Praia Vermelha, Praia Vermelha. Catolé do Rocha, Vigário Geral, Geral.